Rádio FM Livre de Cachoeira do Sul. Rádio Carucho, FM Livre de Cachoeira do Sul. Aí você acompanhou aí a reestreia do programa Afinando o Salto. Muito bacana. A gente aqui fica super feliz, assim, de poder oportunizar esse espaço plural aí de divulgação de ideias, como é o programa aí Afinando o Salto. As garotas aí mandando ver pra caralho. Na quarta-feira que vem, às 21h, elas estão aí de novo. Antes, às 20h, tem o Distorceria aí com o nosso brother, o Dog, o Ed, mandando ver. E agora a gente vai entrar aí pro nosso tema polêmico da noite, no Contrabando, Pirataria e Informação, que hoje é sobre transgênicos. Pra quem tá ligado aí no que acontece com os alimentos que você põe na boca, a gente vai falar um pouco sobre isso, trocar uma ideia aí, ler um texto aí, alguma coisa, e entrar nesse clima aí também de reestreias, né? Já que na semana passada deu merda pra caralho, geral, chuva, frio, diabo, e o pessoal jogou pedra na cruz, fez todo tipo de mandinga aí, então não rolou, assim, não rolou. Mas estamos aí, estamos de volta, essa é a Rádio Caruncho aí, para complicar o espectro sonoro aí da capital do arroz, e a gente vai começar aí então com o som de Marinheiros, que é a canção para um velho marujo do Renato Godard. Eu já bebi em mesas sóbrias, conversei com reis, já conheci em bares sujos tantas bocas que beijei, já inventei histórias, tantas vezes me arrisquei. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Eu já perdi as contas dos lugares onde andei, dos amores impossíveis, das encrencas que arranjei. Já apostei nos dados e na vida que sonhei. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Hoje sou somente um marinheiro que vive longe do mar. Um rei vadio e preguiçoso, sem vontade de brigar. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Só Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Eu sou somente um marinheiro que vive longe do mar. Um cão vadio e preguiçoso, sem vontade de brigar. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Só Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Só Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Muito bem, estamos de volta aí, então, clima super bacana aqui hoje, porque tivemos três reestreias aí, né, programa Distorceria, o programa Afinando o Salto, agora o pessoal já foi embora aí, estamos somente nós, hoje o meu parceiro de programa aqui, o Vampiro Doidão, ele não vai poder fazer o programa hoje, então eu fiquei com essa missão aqui, né, de falar um pouco sobre transgênicos, segurança alimentar e agroecologia aí. Seria bem bacana se os nossos amigos aí da Escola de Formação Agrária lá de Santa Cruz do Sul tivessem ouvindo, que é um pessoal que atua diretamente com isso e tal, e de repente até poderia me dar umas dicas bacanas aí sobre o tema. O Vampiro Doidão também é um cara que entende bastante desse tópico aí. Mas de qualquer forma eu vou tentar segurar a pauta aí do jeito que for. É importante a gente falar sobre esse tema que parece, assim, uma coisa tão dos anos 90, assim, né? Começo dos anos 2000, é alimento transgênico. Mas se a gente for começar a pensar, assim, no processo de produção dos alimentos, né? A forma com que está sendo colocado isso na nossa mesa é surpreendente, né? Aqui mesmo no Centro de Inovação Social, a gente já fez algumas discussões sobre esse tópico, né? Apresentando aí o programa, apresentando o filme O Mundo Segundo a Monsanto, né? Que é uma das maiores corporações aí que fomentam esse mercado de transgênicos. A gente também começou um grupo aqui de estudos, debates e práticas chamado Clube da Salada. É claro que o nome ele tem a sua graça, assim, né? Mas o programa é basicamente para falar sobre... o projeto é justamente para falar sobre agroecologia, hortas comunitárias, permacultura urbana, agroecologia urbana. Então é bacana aí a gente poder criar espaços para poder discutir sobre isso, né? Talvez algumas pessoas sequer saibam que são os transgênicos também, né? Que são organismos, né? Porque para mim é muito difícil dizer que é um alimento, né? Porque no meu entendimento, assim, um alimento, se a gente for ver um grão, o grão ele é plantado na terra, né? Olha que lógica simples, né? Ele é plantado na terra, ele cresce, nasce, se desenvolve, gera sementes que vão gerar novos frutos, né? Novos grãos, né? E com isso se multiplicar. É bem curioso, assim, a gente tá convivendo numa sociedade onde as sementes não geram sementes, né? A Vandana Shiva, lembrei, viu? A Vandana Shiva, que é uma ativista do que se chama de África Verde, né? E também da Índia e tal. A Vandana Shiva diz que uma semente que não gera uma outra semente é uma semente suicida. E por que a gente deve estar cultivando a morte, né, ao invés de cultivar a vida? Existem aí centenas de projetos de trocas de sementes selvagens, trocas de sementes crioulas, né, de pessoas que, de alguma forma, tentam manter ainda os alimentos livres dos agrotóxicos, das modificações químicas, né, para que eles sejam realmente, assim, de fato, alimentos. Então, é por isso que se considera o alimento... o alimento não, né? Os transgênicos como organismos, né? Porque é difícil reconhecê-los dessa forma. E eles são modificados geneticamente, né? Tem os seus materiais genéticos transformados, né? A partir de outros orgânicos ou até mesmo de processos químicos, né? Então, a geração de transgênicos visa supostas, né, supostas características de melhoria em relação ao organismo original, né? Então, se a gente for ver um pé de laranja, né, que é uma fruta, quais são as características da fruta, né? A fruta tem a casca, tem a polpa, tem o suco, tem a semente, tem as flores, né, tem os frutos em si. E a partir desse processo de transformação genética, esses caras se sentem no direito, assim, de dizer: ah, não, agora vamos fazer uma laranja com menos sementes, vamos fazer uma laranja sem ferrugem, né, que é aquela modificação ali na aparência da fruta, que é a sua forma natural ali, né, cara, sei lá. E com que direito o cara vai fazer uma modificação genética ali no DNA, digamos assim, de uma fruta para que ela tenha menos semente, ou até mesmo não venha a ter sementes, né? Então, essas modificações aí, que visam essas supostas melhorias, na verdade é importante a gente dizer que elas não visam supostas melhorias, elas visam lucro, né? E a gente entende que a economia, da forma com que aí está, e que alguns de nós contestamos, né? Mas a gente entende